dançar, de dançar, de dançar. Com a DJ que conquistou a multidão, ela é a DJ do meu coração. Vou te mostrar quem faz o show, DJ de Selma. Oh, meu amor, eu quero me divertir ouvindo a DJ de Selma tocar. A emoção é grande que bate forte no peito. O maior show de DJ mulher, considerada a melhor do Pará. Eu quero ouvir a DJ de Selma tocando. De Selma, de Selma, de Selma, de Selma, DJ de Selma. Banda Som Virtual Ira, one of the best DJs in Brazil. Faz o show, DJ de Selma.